Eu quero ver se vocês conhecem essa. Ela gosta mesmo do pocotá, pocotá, pocotá. Ela gosta mesmo do pocotá. Vem pra cá, Serginho. Vem pra cá, Serginho. Vem pra cá, Serginho. Pagodinha. Os tambores. E a casa representa grandão, pagode A. Muito obrigado, ela gosta toda mesmo. Mesmo. Vai. E mesmo é do pocotá. Pocotá, pocotá, gosta. Mesmo é do pocotá. André Cedês, o moral de Bicoara. Gostando é essa, Jalasca. Saraiva. Dan, toda essa galera aqui da banda.